Porto sem verbas para combater a corrupção, IRS agravado para 2,5 milhões de contribuintes, rede casava ilegais que queriam ir para a Espanha. Estas e outras notícias já a seguir. Aos sábados, na Antena Web, levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão, na Antena Web. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Conselho de Mirandela só tem conhecimento de 3 casos de violência física na escola Luciano Cordeiro. No entanto, todos eles foram comunicados pela PSP e não pela direção do agrupamento. Apesar dos diversos relatos de episódios de violência física denunciados na última semana pelos pais de alunos da escola Luciano Cordeiro, garantindo que as ocorrências foram comunicadas à direção do agrupamento, fonte da CPCJ de Mirandela assegura que, dos cerca de 150 casos sinalizados naquela comissão, apenas 12 pertencem à escola em causa e desses, 9 são casos relacionados com problemas familiares e sociais, e apenas 3 dizem respeito a episódios de violência no recinto da escola. Não se sabe se o caso do Leandro está incluído. A mesma fonte revela ainda que os 3 casos chegaram ao conhecimento daquela comissão através da PSP de Mirandela e nenhum foi denunciado pela direção do agrupamento. Leandro ter-se-á lançado ao rio em desespero pela perseguição de que era alvo da parte dos outros alunos. Estes novos dados e o silêncio dos órgãos da direção do agrupamento vêm aumentar a indignação de pais e da própria família de Leandro. Quando um sobrinho de uma tia presente foi agredido e teve de ser internado há 1 ano, a mãe informou a direção da escola e a PSP, garantiu Paula Nunes, tia do Leandro. Não conseguiu compreender como é possível que ninguém da direção do agrupamento tenha dito nada sobre este caso, nem tampouco tenha estado no terreno a inteirar-se das operações de busca, disse Cercília Ferreira, mãe de uma criança da mesma idade e da mesma turma. Os pais do menino continuam sem prestar declarações, mas confessaram aos familiares a revolta que lhes vai na alma com a situação e não entendem como foi possível deixarem sair da escola o Leandro e os outros meninos. Armindo Pires e Amália Pires, pais de Leandro, são acompanhados por 3 psicólogos e estão sob vigilância médica. Todos os dias vão ao local das buscas e recebem informações pormenorizadas. Durante o dia estão na casa de uma amiga, próximo do local das buscas. À noite recolhem a casa em Sedainhos. O Ministério Público deve terminar o processo de averiguações sobre os acontecimentos que levaram ao desaparecimento de Leandro. Também deve estar concluído o inquérito do Ministério da Educação sobre o que se passou no recinto da escola. Cerca de 130 imigrantes ilegais entraram em Espanha por ação de uma rede que organizava casamentos brancos em Portugal. O núcleo duro era formado por 4 irmãos paquistaneses que usava a Conservatória de Gondomar para oficializar as uniões. Os irmãos e uma conservadora de Gondomar estão em prisão preventiva e já foram formalmente acusados pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal do Ministério Público. Ao todo, os arguidos são 137, sendo que a grande maioria é constituída pelos imigrantes que vinham para o nosso país apenas com o intuito de se casarem com uma mulher portuguesa, garantindo dessa forma a liberdade de circulação na Europa e também o seu principal objetivo, seguir para a Espanha e ali residir e trabalhar. A investigação do caso, que teve o seu desfecho no início do ano passado, esteve a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo da Polícia Judiciária e processou-se em estreita articulação com as autoridades espanholas. Com resultado desta colaboração, foram detidos, em fevereiro do ano passado, em Múrcia, Espanha, mais uma mulher portuguesa e cinco indostânicos. Este grupo tinha ligações à rede que operava em Portugal e também contaria com os serviços da Conservatória de Gondomar. Os seus planos passavam pela realização de 80 casamentos brancos, cujo único objetivo era conseguir o estatuto de cidadão europeu para os cidadãos ilegais. Aliás, a acusação do DCI-AP dá conta de que, aos 130 casamentos realizados em Gondomar pela conservadora Maria José Rocha, entre abril de 2008 e janeiro de 2009, seguiu-se sempre a deslocação do casal, sobretudo para a Espanha e, em alguns casos, para a Bélgica, para legalização da residência do marido. Seguidamente, o imigrante requeria o reagrupamento de familiares, que normalmente era concedido. A rede, supostamente chefiada por Achique Mahamoud, por alcunha o Espanhol, que era coadjuvado pelos irmãos, foi também responsável pela legalização de muitos outros imigrantes no nosso país. Achique chegou a dar uma entrevista ao JN, a partir da cadeia, na qual acusava as autoridades portuguesas de não perseguirem as redes que continuavam a realizar casamentos brancos e de não o quererem ouvir. Papel importante no grupo tinha também o funcionário da Segurança Social, Aires Almeida, que trabalhava em Lisboa. O arguído, que está em prisão preventiva e é acusado de corrupção passiva e era responsável por recolher do sistema informático da Segurança Social documentos necessários à legalização dos imigrantes. Os documentos relativos a contribuições para a Segurança Social tinham por base contratos de trabalho falsos, que eram emitidos por empresas criadas pela rede e que não tinham qualquer atividade legal, limitando-se apenas a dar cobertura ao esquema de imigração ilegal. O governo quer um PEC credível e que todos, não apenas a função pública, ajudem na descida do déficit. É assim que justifica as mudanças nos impostos, que no caso das deduções se traduzirão num agravamento do IRS para mais de 2,5 milhões de contribuintes. As alterações nas deduções e benefícios fiscais vão fazer com que mais de metade dos contribuintes pague mais imposto ou recebam reembolso menor. O efeito destas medidas consta do Programa de Estabilidade e Crescimento. O conteúdo ainda não é totalmente conhecido, que será sentido por todos os que ganhem mais de 7.250 euros anuais, cerca de 518 euros por mês, podendo estes contar com um agravamento de 100 euros no IRS. O valor do imposto que terá de ser pago a mais vai subindo progressivamente até ao último escalão, onde estão todos os que ganham acima de 64.693 euros. Na prática, e tendo em conta os dados da DGCI sobre os que declaram mais de 10 mil euros por ano, isto significa que pelo menos 2,5 milhões vão pagar mais de IRS, ainda que este agravamento seja indireto. Esta e outras medidas fiscais integram um dos três pilares nos quais o governo assenta o PEC 2010-2013, que começou a analisar com os partidos e que hoje discute com os parceiros sociais. Em causa está a descida do déficit dos atuais 9,3% para 2,8% em 2013, que significará cortar quase 11 mil milhões de euros em 4 anos, 27 milhões de euros por dia. Para tal, o PEC conta com uma redução da despesa de 2,7 pontos percentuais do PIB e com uma subida de receita de 0,8 pontos percentuais. É esse o resultado que o governo espera com as medidas divulgadas, mas cerca de um terço do ajustamento será feito pelos estabilizadores automáticos. ainda que não integre medidas mais radicais e rentáveis, como o PEC de junho de 2005, com a subida do IVA e a alteração das pensões, o atual programa tem pela frente uma missão maior do que aquele. Resta saber se Bruxelas achará que as soluções agora preconizadas são suficientes. Ao jornalista José Sócrates negou que o PEC seja pouco ambicioso, salientando que Portugal já fez reformas relevantes. O primeiro-ministro recusou também as críticas de que há um agravamento dos impostos, lembrando que a redução dos benefícios fiscais já estava no programa de governo e esclarecendo que esta medida não se traduz num aumento de impostos, mas numa redução da despesa fiscal junto dos que ganham mais. Esta mudança, a tributação das mais-valias bolsistas e a taxa extra de 45% no IRS, concretizam o contributo que todos devem dar no esforço de equilíbrio das contas públicas, segundo afirmou Teixeira dos Santos. Por decidir está ainda se estas mudanças entram em vigor já em 2010, sendo que as alterações fiscais não têm de ser feitas no OE. Mas, mais uma vez, os funcionários públicos serão quem vai mais sentir o aperto do cinto. À moderação salarial, o governo promete juntar a aceleração da convergência das pensões da CGA com as do regime geral, indiciando que não irá esperar até 2015 para que a idade legal da reforma seja de 65 anos. Esta correção orçamental será feita num quadro de crescimento económico débil, rondando uma média de 1% até 2013 e de desemprego elevado, sempre acima dos 9%. Todos os meses chegam novos pedidos de ajuda ao Gabinete de Psicologia da Associação Sindical de Investigadores da PJ, que no ano passado realizou 262 consultas. O principal drama passa pela conciliação da vida familiar com o desgaste diário da profissão. Criado em julho de 2005, o Serviço de Psicologia e Acompanhamento da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da PJ acompanha os associados cujas principais dificuldades se centram na esfera afetiva ou emocional. De acordo com César Afonso, psicólogo responsável pelo gabinete, as consultas têm vindo a aumentar de ano para ano, havendo cada vez mais investigadores a procurar o serviço. Os 13 novos casos em 2009 significaram um aumento de 30% em relação ao número de consultas em 2008. Este ano está projetado o alargamento dos serviços ao Porto, Coimbra e Faro. A atividade policial é de grande desgaste e stress psicológico, sublinha César Afonso. Não há um horário certo, não é possível fazer a planificação da vida, há solicitação constante por parte do trabalho e a gestão de todas as questões revelam dificuldades e podem provocar crises. Stress, ansiedade e depressão são as queixas mais frequentes, insiste o psicólogo. As atividades são de desgaste muito rápido e provocam muitas dificuldades na conciliação entre a vida profissional e familiar. Isso provoca ansiedade e stress profissionais. Por outro lado, defende o também investigador da PJ, as pessoas estão a dar, cada vez mais, importância ao seu bem-estar. Isso faz com que preocupem e procurem uma ajuda especializada. O SPA realiza também avaliações psicológicas, participa nas avaliações de competências pedagógicas, promove ações destinadas a prevenir a depressão, ansiedade, dependências e absentismo. O predador de telheiras não vai ao pátio da cadeia da Polícia Judiciária. Não arrisca convívio com Skinhead, Mário Machado e outros reclusos. Desde que entrou no segundo piso da cadeia da PJ, em Lisboa, depois das 3 horas e 30 de sexta-feira, Henrique Sotero só viu a luz do dia a caminho do interrogatório do juiz no campus da Justiça na manhã seguinte e por entre as grades da cela individual. Não vai ao pátio com os outros reclusos por questões de segurança e os serviços prisionais evitam que o violador de telheiras se cruze com o vizinho de corredor, o skinhead Mário Machado. São celas de segurança e do lado direito do corredor albergam os reclusos cujo contacto com outros pode gerar violência por vingança ou justiça popular. É o caso de Mário Machado, pela posição assumida de discriminação racial, ou do violador de telheiras, que agora se junta ao advogado Rui na lista de mais odiados na cadeia. Ambos abusaram de mais de 10 menores, sendo que este pedófilo violou várias crianças na colónia balnear O Século, em Cascais, e no Colégio Militar. Enquanto o engenheiro Henrique Sotero, de 30 anos, dá os primeiros passos na cadeia, os pais e a namorada sofrem no exterior, chocados por terem descoberto que o jovem é, afinal, um predador sexual. Só ao juiz e à PJ confessou 40 violações. O pai, José Sotero, que vive na aldeia de Montes Altos, em Mértola, seguiu na segunda-feira à noite para Lisboa, tendo ficado na casa da ex-mulher Luísa, a mãe de Henrique, num dos bairros mais antigos de Massamá. E ontem à tarde foram juntos pela primeira vez visitar o filho ao estabelecimento prisional. A namorada de Henrique, por sua vez, não tem ido ao apartamento onde ambos viviam, também em Massamá, e que compraram há cerca de 3 anos, tendo-se refugiado na casa dos pais que também vivem ali na zona. Contactada ontem pelo CM, Ana Filipa recusou fazer comentários à detenção do namorado. Henrique e Ana Filipa viviam num T3 que compraram em Massamá em dezembro de 2005 e namoravam há 9 anos. Depois da separação dos pais, Henrique e o irmão Hugo viveram com a mãe no bairro das Flores, em Massamá. Apesar da separação, os vizinhos garantem que o pai sempre os ajudou. A PJ deteve Henrique Sotero no local de trabalho, a Zone, em Lisboa. Henrique Sotero terá confessado na PJ ser o autor de aproximadamente 40 violações. Sonoplastia. Organização e realização de eventos, aluguer de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, aluguer de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221. Pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. A Antena Web orgulha-se de apresentar Teatro de Mistério, uma das mais impressionantes séries radiofónicas feitas no Brasil entre as décadas de 1970 e 80, onde a ficção e a realidade se misturam e completam. Ah, isso é tudo quanto o resto do meu patrão. São as roupas que ele vestia quando se derreteu. Polícia! Polícia! Depressa, seu guarda, depressa! Ela está morta! Assassinaram a Madame Blanchard! E também tinha sido esfaqueada e seu coração arrancado do peito. O mesmo processo, não há dúvida. É, não faltou sequer o cartão de visita do assassino. Com os cumprimentos do Dr. Luar. Na Antena Web, todos os dias, de segunda a sexta, pelas 16 horas, há um novo enigma, um novo caso a resolver. Teatro de Mistério, de segunda a sexta, pelas 16 horas, aqui na sua Antena Web. A Antena Web dá-te música. Música. E mais música. All alone, nobody here but me. Antena Web. Antena Web. Depois de terminar o turno da meia-noite e 45, o agente Manuel Fernandes, da esquadra da PSP de Rio Tinto, regressava de carro a casa, em Guimarães. Nunca chegou ao destino porque um despiste no acesso às portagens da A3 lhe ceifou a vida aos 42 anos. O brutal acidente na Maia, pela 1h da manhã, envolveu ainda outra viatura que acabou por se incendiar. Inconsolável e a soluçar cada vez que recordava o marido, com quem se casou há 7 anos, Goretti, de 37, olhava ontem pela janela da cozinha e disse: "Está um dia tão bonito, dava para ele correr, andar de bicicleta e agora já não o pode fazer." Manuel, agente da PSP há quase 20 anos, era natural da zona de Lisboa e tinha passado pelo grupo de operações especiais. Era considerado um desportista. Há 6 meses, Manuel fez a vontade à mulher. Esta queria regressar ao norte, de onde é natural. Saíram de uma moradia no Pinhal Novo, em Palmela, e rumaram a Guimarães, onde viviam em casa dos sogros. Planeavam uma nova vida. Ao que o CM apurou, Manuel Fernandes terá entrado em despiste, embateu contra os rails de proteção da autoestrada e posteriormente chocou com um Subaru que se incendiou. O condutor deste automóvel não sofreu ferimentos. Já o agente da PSP, dado o forte impacto no separador lateral da via, foi projetado do Citroën. O alerta foi lançado quarta-feira na Assembleia da República pela diretora do DIAP do Porto. A falta de dinheiro para pagar a peritos nas áreas económico-financeira e de urbanismo é o principal problema com que se deparam os procuradores. A situação denunciada perante a Comissão Eventual para o Acompanhamento do Fenómeno da Corrupção pela diretora do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto, Maria do Céu Beato de Sousa, tem efeitos gravosos no andamento de múltiplas investigações na zona do Porto e norte do país. Os magistrados da secção que investiga os crimes de Colarinho Branco deparam-se não só com problemas relativamente aos recursos internos, em contraste com o DIAP de Lisboa, que consegue ter uma equipa de peritos para auxiliar investigações, mas também por vezes com situações algo caricatas, quando o problema toca na colaboração de entidades exteriores, nomeadamente do Estado. É o caso do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, com o qual já foi necessário negociar o apoio em investigação, já que se trata de uma entidade que pretende ser paga atempadamente pelos seus serviços. Na área do urbanismo, o que tem valido aos magistrados do DIAP do Porto tem sido a colaboração de técnicos da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. De resto, o Ministério Público debate-se com dificuldades e excesso de pendências no Departamento de Perícia Financeira e Contabilística da PJ e com os parcos recursos, cerca de 10 elementos para todo o país, no núcleo de assessoria técnica da Procuradoria-Geral da República. A diferença entre ter ou não um perito financeiro ou urbanístico à mão é de, numa busca, apreender 2 ou 3 documentos, sabendo o que é necessário para a investigação, ou apreender um caminhão de documentos que não se sabe se um dia algum poderá ser analisado integralmente. Nesta altura, os processos com maiores problemas relacionados com perícias de urbanismo são os relacionados com denúncias sobre os casos ocorridos na Câmara do Porto, apresentados por Paulo Moraes, ex-vereador do Executivo do primeiro mandato de Rui Rio. O acidente que matou um homem na queda do viaduto sobre o itinerário principal 4, na noite de quarta-feira, está já a ser investigado. A Autoridade para as Condições do Trabalho suspendeu todas as betonagens em tabuleiros ou viadutos na autoestrada do Marão, até que sejam apresentadas as conclusões do inquérito, entretanto aberto. A ACT tem uma equipa de 3 inspectores no local, que será reforçada com mais 2 elementos à tarde. Um homem de 23 anos foi encontrado morto dentro do automóvel, que ficou sob os escombros do viaduto que caiu cerca das 20 horas e 30 minutos. Dentro do automóvel foi encontrado um indivíduo do sexo masculino. O homem era o condutor e único ocupante do veículo, um BMW, indicou fonte da Proteção Civil à agência Lusa, revelando que a vítima foi transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel. As operações de resgate do cadáver duraram cerca de 3 horas, com a vítima a ser retirada do automóvel cerca das 5 horas desta quinta-feira. Além da vítima mortal, a queda do viaduto feriu também outras 8 pessoas que já tiveram alta hospitalar. Estavam 20 trabalhadores na obra quando se verificou o desabamento. O local da derrocada, no início do troço entre Amarante e Vila Real do IP4, está a ser alargado com vista à sua transformação em autoestrada. O IP4 está cortado ao trânsito e os trabalhos de remoção dos escombros devem prolongar-se até ao final do dia. Em declarações à rádio TSF, o presidente do Observatório das Estradas, Nuno Salpico, considerou que a queda do viaduto foi causada por erro humano grave. Nem os casos TVI e face oculta, nem a avaliação negativa dos inquiridos ao desempenho do governo parecem afetar a imagem do primeiro-ministro e a votação no PS. Se agora se realizassem eleições legislativas, José Sócrates seria reeleito com 41% dos votos, uma percentagem quase 5 pontos superior ao resultado eleitoral do PS em setembro último. O PSD, ainda à procura de líder, aparece como a segunda força mais votada, com 33%, mas a distância significativa dos socialistas. Estes são alguns dos resultados de uma sondagem da Universidade Católica para DN, JN, RTP e Antena 1. A subir está também o CDS-PP, o partido de Paulo Portas, é o terceiro mais votado com 10%, crescendo 3 pontos em comparação com os resultados do barómetro DN de setembro. Tendência inversa nas forças de esquerda do PS. A CDU com 6% e o BE igualmente com 6% descem, sendo no entanto no campo do bloquista que se verifica uma quebra mais acentuada, 6 pontos percentuais. Em relação às figuras políticas, segundo esta pesquisa, realizada entre os dias 6 e 9 de março, a atuação do Presidente da República, Cavaco Silva, é avaliada positivamente por 87% dos inquiridos. O desempenho do Primeiro-Ministro José Sócrates é mais modesto, apenas 51% o avaliam de forma positiva. De resto, numa avaliação de 0 a 20, apenas Cavaco obtém nota positiva e mesmo assim mediana, 13,4 valores. A seguir a Cavaco, 59% dos inquiridos avaliam positivamente a atuação do líder do BE, Francisco Louçã. O pior desempenho, 37%, cabe à líder do PSD, Manuela Ferreira Leite, que daqui a 2 semanas abandonará o cargo. Esta sondagem foi realizada pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa para a Antena 1, a RTP, o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias entre os dias 6 e 9 de março de 2010. O universo-alvo é composto pelos indivíduos com 18 ou mais anos, recenseados eleitoralmente e residentes em Portugal continental. Foram selecionadas aleatoriamente 19 freguesias do país, tendo em conta a distribuição da população recenseada eleitoralmente por regiões no T2 em 2001 e por freguesias com mais e menos de 3.200 recenseados. A seleção aleatória das freguesias foi sistematicamente repetida até os resultados eleitorais das eleições legislativas de 2002 e 2005 nesse conjunto de freguesias, ponderando o número de inquéritos a realizar em cada uma estivessem a menos de 1% dos resultados nacionais dos 5 maiores partidos. Os domicílios em cada freguesia foram selecionados por caminho aleatório e foi inquirido em cada domicílio o mais recente aniversariante recenseado eleitoralmente na freguesia. Foram obtidos 1.148 inquéritos válidos, sendo que 54% dos inquiridos eram do sexo feminino, 40% da região norte, 17% do centro, 31% de Lisboa e Vale do Tejo, 7% do Alentejo e 5% do Algarve. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população com 18 ou mais anos, residentes no continente por sexo e escalões etários, na base dos dados do INE, e por região e habitat, na base dos dados do recenseamento eleitoral. A taxa de resposta foi de 49,6%. A margem de erro máxima associada a uma amostra aleatória de 1.148 inquiridos é de 2,9%, com um nível de confiança de 95%. E por hoje é tudo em matéria do Antena News. Tenha uma excelente semana. We'll be right back.